Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 29, do verso 27 ao verso 29. João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 27 ao verso 29. Vamos colocar em pé, fazer essa leitura. As Escrituras Sagradas, vamos ler João, capítulo 6, versos 27 a 29. Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que esta palavra ela possa frutificar em nossos corações, Pai. Que verdadeiramente possamos sair daqui com o desejo de fazer as obras que o Senhor tem colocado diante de nós. Para que possamos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis assentar. Cristo nos ensina algo mais nessa noite. Cristo, ele está sempre a nos ensinar. Ele é o bom mestre. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que quer nos ensinar para que possamos trilhar o caminho da vida eterna, trilhar o caminho que chega até Deus. E Cristo, ele nos ensina e ele quer nos ensinar algo nessa noite sobre trabalho, sobre trabalhar, sobre comida que perece, comida que fica para a vida eterna. O que será que Jesus ele quer nos ensinar nesse trecho? Eu gostaria de refletir com os irmãos nesse trecho de João capítulo 6. E Cristo nessa noite, ele gostaria de nos ensinar também. Tenho certeza que ele quer ensinar a mim e a você, porque este é um tema bastante atual. Nós, quando olhamos para a igreja evangélica atual, nós vemos, parece que esse tema, ele é um tema que chama bastante atenção pelo cenário que nós temos da igreja evangélica nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o que Cristo ele quer nos ensinar na noite de hoje é porque Jesus ele conhece o ser humano, ele é o Criador. A palavra de Deus diz que tudo foi criado por ele. Cristo ele foi o Criador, através dele tudo que foi feito se fez, isso que diz a palavra de Deus. E ele, como Criador do homem, Criador da mulher, ele conhece o ser humano, ele sabe como nós funcionamos, sabe como funciona o nosso entendimento, sabe como funcionam os nossos desejos. A palavra de Deus diz também que em tudo ele foi tentado, ou seja, em tudo ele sofreu desejos, em tudo ele teve esses desejos de praticar, de coisas, e ele soube se dominar como um verdadeiro ser humano, conforme a vontade de Deus. E o que Cristo nos ensina através desse texto é a tendência do ser humano a buscar coisas dessa vida. Por isso que ele vai nos ensinar algo que é ao contrário. Se fosse de outra forma, ele nem nos ensinaria isso. Mas Cristo ele nos mostra que o ser humano ele tem essa tendência de querer acumular coisas, a querer acumular bens, a trabalhar por coisas que perecem, trabalhar por coisas que não necessariamente são coisas que duram muito tempo. Por exemplo, provavelmente você, no mês passado, você que é chefe de família, ou que você que cuida, é arrimo de família, você precisou pagar a conta de água do mês passado. E você trabalhou e pagou aquela conta de água do mês passado, e acabou. Aquela água que você bebeu, ou aquela água que você usou, aquela água que você tomou banho, que você lavou a louça, já foi pelo ralo. E aquele dinheiro que você gastou, também já foi pago, não tem mais volta. Né? Você não conseguiria falar, olha, eu gostaria de ter de volta o meu dinheiro, porque a água eu não vou usar mais. Não, já passou. É algo que já foi consumido, algo que já passou. E aquele trabalho que você trabalhou também para conseguir aquele dinheiro, para pagar a conta de água, também já foi, todo aquele suor já foi gasto. Não foi um suor em vão, foi um suor para você poder sobreviver. Mas o que Cristo ele nos ensina é que existe nessa vida esse tipo de trabalho, um trabalho que é um trabalho que perece, o trabalho que Cristo chama o trabalho pela comida que perece, ou seja, o trabalho por coisas que são temporárias. Existe em nossa vida este trabalho de coisas que são temporárias. E o que Cristo ele nos ensina é que nós temos essa tendência a buscar estas coisas. Mas nós temos a tendência a dar muito mais valor a estas coisas do que às coisas que são eternas. E existe esse perigo nas nossas vidas de talvez vivermos um estilo de vida onde nós busquemos apenas as coisas que são deste mundo, as coisas que são terrenas. Na verdade, esse texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto onde Jesus Cristo, ele, no começo do capítulo, ele tinha feito uma multiplicação tão grande de pães, que muitas pessoas, né, foi aquele episódio onde Jesus ele fez a multiplicação e 5 mil homens foram alimentados, fora as mulheres e crianças. Alguns comentaristas dizem que era aproximadamente aí 15 a 20 mil pessoas. Ou então você imagina a nossa cidade inteira sendo alimentada com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ele fez uma multiplicação grande de pães e passou-se algum tempo, né, teve um milagre durante a noite, Jesus andou sobre o mar, né? E no dia seguinte, lá no a história, essa história ela começa no versículo 22, diz que no dia seguinte, algumas pessoas, grande parte daquela multidão, foi procurar Jesus de novo. Eles ficaram tão maravilhados com esse milagre da multiplicação e com as palavras de Jesus, que eles foram atrás de Jesus de novo. E eles conseguiram encontrar Jesus. E Jesus, quando encontra essas pessoas que viram o milagre da multiplicação dos pães, olha o que diz o versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Veja que aquelas pessoas, Jesus ele exorta aquelas pessoas, não porque aquelas pessoas reconheceram que ele era o Messias, não porque aquelas pessoas reconheceram que ele era o Filho de Deus, mas porque simplesmente elas comeram pão, e elas foram atrás de Jesus: Jesus, me dá mais pão, Jesus, eu quero mais pão. E como é interessante o ser humano, porque eu tenho certeza que se essas pessoas viessem nesse dia falar de Jesus, eles já iam querer não apenas o pão, mas um pãozinho talvez com uma manteiga, com um requeijão. Porque Jesus, o pão ontem estava meio seco, Jesus. Tá certo que eu estava com fome, mas aquele pão desceu meio seco, Jesus. E porque o ser humano é assim. O ser humano ele nunca está contente. Nós sempre queremos mais. Quantos de nós não queremos uma casa nova, uma casa melhor, um carro mais novo? Ô, pastor, não tenho nem carro, uma bicicleta mais nova, uma moto mais nova. Algo mais novo, um computador mais novo. Mulher mais nova não pode, viu, irmão? Nem marido. Isso aí tem, aguenta o velho aí. Ó, velho. Mas nós queremos, o ser humano é assim. Nós queremos sempre o mais novo, queremos sempre o melhor. Aquela TV que antes era de 20 polegadas já não está bom. Agora tem um plasma de 42 polegadas. Tem que você até mexe a cabeça para ver assim. Tem que ter uma TV maior, uma TV maior, eu mereço uma TV maior, poxa vida, pastor, eu mereço uma TV maior. Mas é aquela coisa, aí vai, compra em 24 prestações, amém, comprei a TV maior. Mas aí você fala: ah, pastor, agora está faltando um home theater, um som mais bonito, um som mais legal. Aí vai lá e compra o home theater, né? Ou aquele som, sistema de som 3D, que tem caixa até atrás da orelha, né? Uma bênção. Mas aí a estante já não cabe. Aí tem que comprar uma estante nova. Porque afinal de contas, a TV não combina com aquela estante. Aí vai, compra uma estante. Mas aí a estante não cabe mais na sala. Aí tá a estante, aí esse sofá velho, tem a dó, tudo novo na sala e o sofá velho. Aí tem que comprar um sofá novo. E aí compra um sofá e aí fica difícil de passar na sala. Aí a sala já não serve, tem que ampliar a sala, fazer uma reforma, comprar uma casa nova. E vai assim, o ser humano é assim. Porque nós queremos sempre mais. Nós nunca vamos estar contentes quando se trata de ponto de vista das coisas que perecem. Nunca estaremos contentes. Nunca estaremos contentes. Diversos psicólogos já fizeram estudos, já viram que o ser humano, ele nunca está contente. Já vi diversos textos de pessoas falando sobre questão salarial. Nunca estamos contentes com o nosso salário. Qual que é o salário bom? É o salário um pouco maior do que o meu. Por quê? Porque eu ganho pouco. Então, mas as pessoas sabem que aquele aumento de salário, a alegria dura uma semana. Por quê? Porque depois já fiz planos para esse aumento e já estou de novo nesse ciclo, nesse círculo vicioso. E essa é a tendência. Jesus, ele quer nos mostrar que esse ciclo, que é vicioso, ele também pode ser danoso ao ser humano, porque ele nunca satisfaz. E pode ser que algumas pessoas estejam vivendo nesse ciclo de estar querendo sempre mais e mais, e isso traga dano para si, dano nas suas emoções, dano para aquelas, para os projetos de vida, porque nunca estaremos contentes com aquilo que temos. Quereremos, sempre vamos querer um pouco mais. E a palavra nos exorta e fala algo interessante sobre isso, porque a palavra nos ensina que existem pessoas que irão explorar esta fraqueza do ser humano. E eu, como pastor, eu gostaria de dizer a você que eu tenho visto pessoas explorando esta nossa fraqueza. Essa nossa necessidade de querer sempre mais, essa necessidade de sempre estar querendo algo a mais. E a palavra de Deus, ela nos exorta que existem pessoas que vão explorar esta fraqueza de uma maneira negativa. Olha o que a palavra de Deus diz em Miqueias capítulo 3, versículo 11. Miqueias capítulo 3 e versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Veja, meus irmãos, pessoas, a palavra de Deus dizem que existiriam pessoas, ou na verdade isso é muito antes de Cristo ainda. Desde aquele tempo existiam sacerdotes que faziam o trabalho, sabe por quê? Por interesse. Ora, interesse em quê? Interesse em algo que você tenha. Sacerdotes que fazem o seu trabalho por interesse. Interesse em algo que você tem. O que será que você tem? Que eles têm interesse? Dinheiro, o seu tempo, os seus bens. Aqui profetas que profetizam por dinheiro. Profetas que fazem o trabalho de Deus, falam em nome de Deus, tudo para tirar o seu dinheiro. O apóstolo Paulo, ele ensina em Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19, que esses homens, eles são inimigos da cruz. Olha o que a palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Veja, meus irmãos, pessoas que só pensam nas coisas terrenas, pessoas cujo Deus é o seu próprio ventre, pessoas que o apóstolo Paulo diz que são inimigos da cruz. Por que inimigos da cruz? Porque, meus irmãos, a cruz é justamente o contrário desse estilo de vida de eu querer sempre mais coisas para mim. A cruz é o contrário disso. A cruz é como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que os que são de Cristo crucificaram os seus desejos com Cristo na cruz. A cruz, ela é símbolo de eu abdicar de todos os meus desejos, de tudo aquilo que eu quero para mim. Eu abdico por quê? Porque pela cruz eu estou crucificado com Cristo, e eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas estes homens, eles são inimigos da cruz. A palavra de Deus nos ensina que eles querem fazer do seu Deus o seu próprio ventre e só pensar nas coisas terrenas. É isso que esses homens fazem. Por isso existe a palavra de Deus, ela nos exorta: devemos tomar cuidado, porque essa necessidade que nós temos de querer algo melhor, de querer, de necessidades que nós temos internas, necessidades que nós temos de preencher algumas lacunas em nossas vidas, algumas lacunas de coisas melhores. Eu não estou querendo aqui dizer que não devemos buscar por uma casa melhor, por um carro melhor, e também não estou querendo dizer que Deus não abençoa. Sim, Deus abençoa, mas o que Jesus ele está nos exortando é que nós, o nosso foco principal deve estar não nestas coisas. Nós podemos sim também trabalhar por isso, mas o nosso foco principal como filhos de Deus, como discípulos de Jesus e como igreja não deve estar nas coisas terrenas, mas sim nas coisas celestiais. Jesus, ele o que está querendo fazer é que nós venhamos a mudar de foco. Tirar um pouco o foco das coisas que são só materiais. É aquela coisa, por que Deus ele me colocou naquele emprego? Será que é apenas para eu ter um salário e comprar várias coisas para mim? Ou será que Deus tem um plano para a minha vida lá naquela empresa? Por que Deus ele está me dando aquela casa? Ou por que Deus ele está me dando esse carro? Será que é para que eu possa estar sempre para mim mesmo olhando, como dizia aquele homem que olhava para os seus bens e dizia, ah, agora eu posso ficar tranquilo? E Jesus disse para esse homem, você é louco, essa noite vão pedir a sua alma, isso que você tem, para que você vai usar? Para quem que vai ficar? E Jesus, ele quer nos mostrar que tudo que nós temos, todo o nosso trabalho, ele deve ser focado em coisas que são eternas, não coisas que são terrenas. Nós devemos mudar o foco, mudar um pouco o foco, sair um pouco do antropocentrismo. O que é isso? É o centro estar no ser humano. O culto deve estar em Deus, deve ser cristocêntrico, ou seja, o centro de nossas ações e das nossas vontades deve estar na vontade de Deus e não na nossa própria vontade. Tudo aquilo que queremos deve ser da vontade de Deus e não da nossa própria vontade. É isso que Jesus quer nos ensinar. O apóstolo Paulo também nos ensina isso em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, dizendo assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E o apóstolo Paulo ele nos dá uma razão muito simples para isso. Sabe por quê? Porque já estáis mortos. Fala assim, eu estou morto. Somos um bando de zumbis. Estamos mortos, mas como assim mortos? Estamos mortos para os nossos próprios desejos, para a nossa própria vida. E é isso que Jesus ele nos ensina. Nós devemos viver como se já estivéssemos mortos para os nossos desejos das coisas que queremos nessa terra. Novamente, eu não quero incentivar você a dar saída da sua casa, do seu carro, e deixando de buscar e abdicando dos seus projetos de vida, de maneira nenhuma. Mas onde está o nosso foco? Será que o objetivo da minha vida é ter uma casa melhor? Será que o objetivo da minha vida é ter um carro melhor? Será que o objetivo da minha vida é conseguir ter um salário melhor? Será que o objetivo da minha vida é ter uma carreira melhor? Quão pobre eu serei? Quão pobre são esses objetivos? Veja que Cristo ele diz, esses objetivos eles estão aqui na terra. Não, Cristo ele quer que nós tenhamos objetivos celestes, que nós possamos conhecer quais são as vontades de Deus para essa cidade. Nós nunca iremos impactar essa nação, como é o tema de missões nacionais desse ano. Nunca iremos impactar enquanto o objetivo da nossa vida for ter coisas melhores para nós, para minha família, para mim. Nunca irei conseguir impactar essa nação, somente vou conseguir impactar essa nação quando eu conhecer quais são os objetivos de Jesus e aquilo que Jesus deseja fazer pela minha vida e pela sua vida. Somente assim nós vamos conseguir impactar essa nação. Mudar o foco, tirar o foco das nossas vidas, tirar o foco, ter objetivos menos egoístas, mais objetivos onde que as nossas vidas possam fazer aquilo que é vontade de Deus em nossas vidas. É isso que Deus deseja para as nossas vidas, é isso que Cristo deseja para a sua igreja. Qual é a utilidade do poder de Deus? Por que é que Deus ele tem dado o seu poder? Vimos Jesus Cristo fazendo o milagre da multiplicação dos pães. E as pessoas, quando olharam Jesus fazendo aquele milagre da multiplicação dos pães, foram atrás de Jesus, porque, oh, Jesus deu pão e peixe, e tenho certeza que Jesus vai dar mais coisa. E às vezes nós vamos à igreja e até mesmo as nossas orações íntimas com Deus, elas revelam o que eu quero de Deus. Pare um pouco para pensar as suas orações diante de Deus. O que elas revelam? Será que são os desejos das coisas terrenas apenas? Será que nós queremos ver o poder de Deus se manifestando em nossas vidas apenas em coisas terrenas? Será que quando nós oramos e clamamos, Senhor, faz milagre em minha vida, será que esses milagres estão apenas voltados para coisas terrenas? Estão apenas voltados para coisas que vão passar alguns anos e vão se acabar? Será que é para isso que Deus ele tem derramado o seu poder? Ou mais ainda, vou reformular a questão, será que é para isso que Deus tem dado o poder à sua igreja? Será que é para isso que Cristo derramou o seu poder sobre a igreja, para adquirir bens, para adquirir coisas terrenas? Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina o porquê do poder de Deus, que nós tanto clamamos, que nós tanto pedimos. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo de Deus, que o Evangelho diz assim, que não me avergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder para a salvação. Salvação é algo eterno. Salvação é algo que fica, é o alimento que subsiste pela vida eterna, não é algo que é terreno, não é algo que fica. Este é o poder de Deus, é isso que Jesus ele quer nos ensinar a trabalhar, mudar o estilo de vida, como diz no versículo 27 do texto de João capítulo 6 que nós lemos, trabalhar não pela comida que perece, mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhar por aquilo que fica para a vida eterna. Talvez você esteja perguntando, pastor, eu entendi o que você falou, eu entendi que talvez eu tenha que parar de trabalhar para ter meu salário só para gastar com as minhas coisas e talvez os meus planos, eu também ter planos de Deus, mas eu não entendi ainda como que eu posso trabalhar. Aquelas pessoas também não entenderam, aqueles discípulos também não entenderam. Veja que no versículo 28, eles perguntaram para Jesus, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Talvez você esteja se perguntando, tá bom, eu não vou trabalhar para as coisas terrenas, mas como que eu trabalho para Deus? Será que eu vou largar o meu emprego e vou entrar no seminário e vou estudar para ser pastor? Todo mundo vai ser pastor? Aliás, se todo mundo fosse pastor, não ia estar ninguém na música, né? Não ia ter ninguém na recepção, não ia ter ninguém aqui no data show. Deus ele tem colocado homens e mulheres para trabalhar, e Deus ele tem distribuído dons a mim e a você. Mas aquelas pessoas disseram, como é que eu trabalho para Deus? Como que eu vou executar essas obras de Deus? Eu não sei, Jesus, como é que eu faço isso? Para onde que o Senhor tem me chamado? Talvez você já esteja se perguntado, o que Deus ele quer da minha vida? O que Deus ele quer de mim? Eu não sei o que Deus quer de mim. Pastor, eu quero trabalhar, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o dom que eu tenho, pastor. Eu não sei o que eu preciso fazer. E olha o que Jesus ele responde para aqueles homens e mulheres que perguntaram. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Meus irmãos, a grande maravilha do Evangelho é que sem Cristo nós não podemos fazer nada. E tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas na nossa vida cristã, tudo isso é pela graça de Deus. Uma coisa que eu demorei para entender na minha vida cristã é a questão da graça de Deus, da maravilhosa graça de Deus. Eu sempre achei que a graça sempre é relacionada à salvação. Mas, meus irmãos, a graça de Deus é ela que nos basta em toda a nossa vida, não apenas na nossa salvação, mas em todas as coisas, em toda a obra de Deus na nossa vida. Tudo isso é pela graça de Deus, tudo isso é obra de Deus nas nossas vidas, tudo isso é obra de Deus a partir do momento que nós passamos a nos colocar e entender que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nós devemos crer em Cristo, o resto é consequência. Por isso que Jesus fala que o trabalho ele vem de Deus. Esse trabalho que Deus ele está falando é um trabalho que vem do próprio Deus. Por isso que o que Jesus diz é, creia em mim, me me siga. E o grande desafio, meus irmãos, que nós temos para a igreja nesse ano, não apenas nessa campanha, mas também nesse ano de reconstrução, é que nós venhamos a crer em Cristo. Às vezes nós começamos a trabalhar e fazer ministérios e fazer coisas e esquecemos de Jesus, esquecemos que a obra é dele, esquecemos que ele é o cabeça da igreja. E Jesus, ele está dizendo apenas: creia em mim, me siga, esteja comigo. Eu acho lindo o trecho que fala das escrituras, quando Jesus, ele foi escolher discípulos, quando ele foi chamar os primeiros apóstolos, diz a palavra de Deus que ele chamou aqueles homens para estar com ele. É isso que Jesus, ele tem feito, e é isso que Jesus, ele quer fazer na noite de hoje. Ele quer chamar homens e mulheres para dizer: estejam comigo, creiam em mim, me sigam. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que a partir do momento que nós cremos em Cristo e temos a nossa vida e temos os nossos desejos, o desejo de fazer a vontade de Cristo, coisas começam a acontecer na nossa vida. Porque nós pensamos que é o contrário. Nós pensamos: bom, se eu começar a trabalhar na igreja, então eu acho que Cristo, eu vou ter uma relação melhor com Deus. A partir do momento que eu começar a dar uma oferta, ou a partir do momento que eu vou começar a dar o dízimo, eu vou começar a ter um relacionamento melhor com Deus. A partir do momento que eu começar a cantar no grupo de louvor, a partir do momento que eu começar a trabalhar com as crianças, ou fazer alguma coisa na igreja, fazer alguma coisa, eu não sei o que é, eu acho que o meu relacionamento com Deus vai melhorar. E não é verdade. Porque a palavra de Deus nos ensina que é ao contrário. A palavra de Deus nos ensina que a partir do momento que eu começar a me relacionar mais com Deus, estas coisas automaticamente começam a fluir de mim. Elas vão começar a fluir das nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que por muito tempo eu fiquei em crise, irmãos. Porque eu tinha muita dificuldade em pregar a palavra de Deus. E eu sempre falava: Senhor, tira esse... Parece que tem um sapo na garganta que quando vai falar, está lá entalado, aquele sapo cururu. E eu quero falar e eu não consigo, Senhor. Perdão, Senhor. E eu vim a entender que as obras, meus irmãos, elas são consequências do nosso relacionamento com Deus. São consequência de nós seguirmos a Jesus. As obras, elas são consequências de eu estar aos pés da cruz dia após dia. As obras que Deus, ele quer que nós venhamos a fazer, são consequências de nós venhamos crer em Cristo e seguir o dia após dia. Por isso que a palavra de Deus está repleta de versículos que dizem a consequência daquilo que vai acontecer com aquilo que quem crer em Cristo. Atos capítulo 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família. Quem crer em Cristo será salvo. É consequência de crer. João capítulo 3, versículo 18. Quem crer em Cristo não será julgado. Quem crê nele não será julgado, e quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. João capítulo 11, versículo 40. João diz: se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Creia em Cristo. Ande com Ele. Obedeça a Ele. E você verá a glória de Deus na sua vida. Romanos 9, 33. Quem nele crê, não será confundido. Quem nele crê, não será confundido. Você está em indecisão na sua vida, você precisa tomar decisões. Você tem projetos ousados, está dividido entre alguns caminhos a tomar. Creia em Cristo, siga Ele dia após dia. Busque-o dia após dia, esteja aos pés da cruz dia após dia. Quem nele crê, não será confundido. Um outro que eu gostei muito também, convido você a abrir esse daqui, 1 João capítulo 5, versículo 10. Quem nele crer, olha o que a palavra de Deus diz. 1 João capítulo 5, versículo 10. E este é para toda a igreja de Deus. 1 João 5, 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que seu filho deu. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o quê? O testemunho. Diga assim: eu tenho o testemunho. Por isso, pare de pensar que eu não sou um evangelista, que eu não sou um testemunho de Deus. Porque se você crer em Deus, automaticamente de você, você irá testemunhar. Automaticamente de você, você irá dar o testemunho do Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, o que Cristo nos ensina é: não vamos sair, não é saia para evangelizar. Aquele texto que diz lá de Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, a palavra ide, ela está num verbo contínuo. Ela diz assim: indo, pregai o evangelho. Enquanto você estiver indo, enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver respirando, pregue o evangelho através da sua vida. Ensine os ensinamentos de Jesus. Batize pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É indo, é vivendo, é respirando. Enquanto eu estiver vivendo, eu devo crer. E sabendo que se eu creio verdadeiramente no Filho de Deus, se eu sigo a Ele dia após dia, este testemunho automaticamente ele sairá de mim. Veja que é uma consequência, não é uma causa. É uma consequência de crer em Cristo. E por fim, João capítulo 14, versículo 12, Jesus ele nos ensina um dos alvos mais ousados. Olha o que a palavra de Deus diz, João capítulo 14, versículo 12. Jesus ele coloca um alvo dos mais ousados para todos os seus filhos. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, ele quer que você faça as obras que ele fez aqui na terra. Será que você tem fé para isso? Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus nos ensina que quem cresce nele faria essas obras e faria obras maiores ainda. Se bem que às vezes eu já me perguntei para Deus em que... E eu ouvi de um pastor, pastor Raul, que já esteve aqui, falou que essas obras maiores são em quantidade, não são em qualidade. Porque é impossível eu ressuscitar um morto. É impossível eu fazer os milagres que Jesus fez. Eu não vejo capacidade de fazer coisas além em qualidade, mas sim em quantidade. Mas... seja em qualidade, seja em quantidade, Jesus ele está dizendo: vocês farão aquilo que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. E ele disse que ele nos daria um Espírito Santo que estaria nos consolando na ausência dele, e que todo o poder que ele nos deu, ele nos daria para que essa obra de Deus ela fosse feita, para que as pessoas pudessem ter acesso a essa comida que não permanece, por essa comida que permanece para sempre, que é Cristo, o pão da vida. Meus irmãos, são esses os alvos de Jesus Cristo para nós, que nós venhamos a crer em Jesus, crucificar os nossos próprios interesses e buscar os interesses de Cristo. Esse é o desejo de Jesus Cristo para mim e para você. Eu não sei quais são os planos da sua vida, eu não sei pelo que você tem trabalhado, pelo que você tem batalhado, mas nessa noite Jesus Cristo nos convida para que nós venhamos a rever os nossos planos, para que nós venhamos a rever aonde temos investido os nossos bens, o nosso tempo, os nossos esforços. E o que Jesus ele nos convida é para que nós venhamos a crer nele de todo o nosso coração e buscá-lo dia após dia, estando dia após dia aos pés da cruz, reconhecendo que ele é o Senhor e que sem ele nada nós podemos fazer.